Eu gosto de música americana e vou pro baile dançar todo fim de semana. Só que na hora de voltar pra casa é o maior sufoco pegar condução. E de repente pinta até um arrastão. Don't.